3662, está com 1119 a bordo, com 245 de autonomia, alternando Fortaleza para o Tânia. Rodolfo, boa noite, jogou no 604, informa, não é por aí. 604? Aqui. 604 para 3000 pés, mantém via chegada amarela no 022. 3000 via maré, 1022, o 604. O táxi via Índia Alfa no poder de espera Chumi Torre 118 decimal 6, QNH 1022. Via Índia Alfa no poder de espera Torre 186, está 3662. Call control 120.8, I want to 225827 with it. Great. Fortaleza 3858, aliás, Salvador 3858, direcionamento Portão 5. Então, 3858, aguarde para o puxão. Aguarde. Good evening, flight 827, maintain bell departure, climb to level 360. Bell departure, climb to 360, 5827. Salvador Ground, point to Good night, airport, hold 0-2 on position 10, request clearance to Lisbon, flight level 70. We have been green for my skin and 1-0-2. 7 8-7, go ahead. Request heading the dial 5-8-7. Find the top airport, hold 0-2. São 3858, autorizado push, repartição para táxi. Dois, pista livre autorizada em decolar, o vento 180 graus com 129. Decolado Salvador agora os 36, controle em 20.8 em ótimo voo. 208, 3662, boa noite. de Salvador, boa noite, eu tenho 3662. 2, contato radar, sua para o nível 370, perfil Puka. 370 no perfil 3662. Portugal Zero 22 Red, copy. Ready to copy, airport 022. Portugal Zero 22 clear to Lisboa. Flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal. After, according to your plan, flight plan hold. Airborne runway 10, left turns, Puka, transition Zipar, Skok 5414, control, Salvador control, 120, decimal 8. Portugal 002, Mr. Lisbon, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, flight 1 route, 1 airborne, and turn Puka. Zipar transition, Skok 5414, departure frequency 120, decimal 8, and Portugal 002. Portugal 022 is back correct, report red to call, red to push and set up. Call ready for push and start, muito obrigado, Portugal 022. Gol no 889, pronto para cópia. Portão 3858, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chame Torre 1 no 8 decimal 6, altímetro no 022. Azul 4071, mantenha a posição, aguarde para push. Aguardando 4071, frente mar. Forma chuva leve, permanece visual. Obrigado. Autorizado o push. Frente após 097, vai iniciar o push, azul 4071 de qualidade. Salvador, Oxanabe a 310 no 06 para push acionamento. Jet 5827, impact park level 180, contact now receive center frequency 1251 or 13325. Car receive center frequency 989, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, correção via Ampezulu 10, até Smap após direto conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva pela direita, saída da EL, lida após direto bridge, transponder 5440, controle 120, decimal 8. Transponder 5440, gol 1889. Com 8, autorizado em decolada 10, vento 1.60 graus com 11 nós, chuva leve sobre o campo, pista de úmida molhada. Autorizado ali. aproximado conforme a rota do plano de voo. 1889, cotejamento correto, reporte pronto para acionar e push. Ground report for 022, ready for push and start. Zero two two, clear to push and report to taxi. Clear push and start, call ready for taxi, report to 022. Visou, 6748. 48, chama a torre, seu que 1862. 186, obrigado. Gol no 604, 2000 pés, 1022 é o QNH, autorizado LS, reporte estabilizado. 2022, reporte estabilizado, 604. Então, 3662, cruza agora o 180, chama agora Recife no 26.85. 2685, 3662, boa noite. Boa. Hoje, decolado agora às 4-4, controle 20.8, bom voo. Buenas. 3-2-5-8. Salvador, TAM 3-2-5-8. 0, cheque trem, 1-9-7-0 graus com 10. Baixado e travado, autorizado pouso na 10, 6-7-4-8. Azul 4071, no confirme PLB? 56. Azul 4071, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre e 118 decimal 6, ajuste 1022. Correto. Para o táxi, o encanamento 310, 147 a bordo, 3 de Alterra, na Natal. Salvador, passeio 6310. Encanamento 6310, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 118, decimal 6. Ajuste 1022. Índia Alfa, ponte para 26, amigo 28, para a minha pergunta. Estabilizou, ILS Freio, 604. 4, chama a torre agora, 118,6. 18,6, boa noite, senhor. Salvador, boa noite, gol 604, uma milha de Simbra, baixou, por favor. 604, quando aproximação, já avistado, agora não está livre, hein? Guardando, 604. Mantenha o ponto de espera, 4071. linha 748, solo às 47, ao livrar à direita 21.9, solo, bem-vindo. À direita 21.9, pista tá bem, tá pulando bastante. Oi? Oi, Cogbo, 3858. Cogbo, ok, obrigado. Quatro, pouso autorizado 1-0, vento 1-0 graus, continua, chegue trem, pista úmida para molhada, fica atento. É 8 nós o vento? É, o vento está com 170 na direção, 1-0 graus, com 8 nós. Ok, o livro pouso pista 10, fica atento, obrigado. O azul, 4-0-7-1, após tráfego da Gol, ali mantém. Alpha, holding point, runway 10, and holding point, tower 19.6, altimeter 1022, airport call 022. Consegui via Brava até a cabeceira. Gente, azul 407. Uno 604, solo 49, direito 21.9, solo, bem-vindo. Zonado, concordo com o colega aí, tá difícil a pista aqui. Mas essa dificuldade é porque tá choveu, tá molhada? Ah, é buraco mesmo. Gente. Zero sete um no livro de decolagem 160.7. Oxa, na 6310. Utilizado o táxi via Alfa, reporte entre o Juliette. Alfa entre o Juliette, 1604. Após passagem do Portugal, autorizar táxi via Juliette até o portão 5. Via Juliette, portão 5, 6748, obrigado, após o Portugal. 6748, só confirmando o seu reporte durante o pouso, a pista está com buraco ou está irregular o asfalto? Está bem irregular, está péssima a pista. 545, 3258. Caminhada em freira. Gente, muito obrigado. O 604 também concorda aí, tá muito irregular, chega a bater o trem no nariz diversas vezes. Excelente, vai ser reportado aqui, mas pela minha experiência, o reporte de vocês tem mais força que o meu. Vamos tentar. 0.8, bom voo. 1208, boa noite. Olhe Salvador, boa noite, azul 4071, decolado de Salvador, perfil da El, cruza 1500 pés. Contato radar, segundo 360, saída da El. Sente subindo 360, azul 4071, informa que está efetuando um pequeno desvio, mantendo a proa aproximadamente 5 milhas. Boa noite, Xenema 3013, identifique, chegada a bom, vista para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 022. Decolagem 140.12. Voo no 604, acessado ingresso na Juliette, pressão 2. Juliette 02, 604. Salvador Tower, muito boa noite, Airport Hub 022. 022, boa noite, line up and maintain runway 10. Line up and maintain and hold runway 10, Portugal 022. Salvador, Xanamé 310, pode nos dar apoio de Aracaju devido à formação aqui no nosso direito? Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Excelente. Então, está presente a proa 060, só para evitar as formações, sim? Sim, mantenha 060. Lateral 060. Aracaju, 6310. Bora, Aracaju, 6310. Obrigado. Now 140 degrees 8 knots. Sim, pode ficar com 10, pode estar ouvindo. Boa noite. Confere aí, Yankee. Confirme 17, vai decolar, está na Aerostar. Pronto, pronto, cópia. Autorizado, Recife 370, Perisque 58. 17 decola, esquerda, Pucaracaju. Controle, 1208, transponde 5444. Fica correto, chame a torre, 1862, acionamento, táxi, decolagem. Zero 22 airborne now 457 and call ground one, control departure frequency 120.8 08 port now 022, boa noite, a próxima. Boa noite. Salvador departure, muito boa noite, a Portugal 022, just airborne crossing 1400. Portugal 022, will the contact departure climb level 370, maintain Puka departure. Running flight level 370, Puka departure, Portugal 022. Telemetria no 3, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 de TDS, reportando o norte, telemetria. Azul 4071, chame Recife, frequência 1251, Alterne 13325, boa noite. Azul 4071. Opa, 310, permanece na fase de controle. Estimativa, aguarde, transferência da 310. Chegada a Mari, vê se mantém o nível 050. 050, identificado, chegada a Mari, 050.